Olá, hoje vamos falar sobre sutilezas da vida. Muitas coisas na vida já me surpreenderam, mas a maldade e pessoas que a praticam não têm mais me surpreendido, pois essas pessoas não fazem nada além do que é esperado por elas. O que realmente me surpreende são as pessoas que praticam boas ações e que trabalham ou moram perto aqui de mim, mas que nunca tive interesse em saber. Você sabe me dizer por quê? Porque pessoas assim não viram notícia, não dão ibope. Agora, espera matar alguém para ver se não fica em evidência. Com as atribulações do dia a dia, eu perdi a paciência de bater papo, ouvir as pessoas, saber realmente o que pensam ou até conhecer um pouco mais sobre o que pensam, o que as movem, o que estão sentindo ou quais são seus projetos de vida. Claro que, como muitos, eu me prendi na primeira impressão e não dava oportunidade para causarem uma boa segunda impressão. Como sou extremamente observador, noto que não sou o único a me sentir assim. Vejo as pessoas correndo e apenas acenando de longe, sem parar para perguntar: olá, como vai? Você está bem? Mas, por favor, não me conte seus problemas. De repente, acontecimentos nos pegam de surpresa: fulano está doente, outro faleceu, um casal que se separa, outro que vai morar fora, perdeu o emprego. São tantas coisas que nos pegam no meio da correria, mas é só ir para casa, dormir, que no outro dia começa tudo outra vez e da mesma maneira. A academia que eu ia começar em janeiro chegou abril e nada. Aquele livro que eu gostaria de ler está lá na cabeceira, marcada na página 10, há quase um mês. Poxa, não liguei para minha mãe, meu irmão, ou aquele amigo, mas agora é hora de dormir, não dá mais tempo. E assim, muitas oportunidades e momentos vão passando, vão fugindo. Mas quando você se abre a esta maravilhosa oportunidade de viver o outro, de bater um papo, de sair de casa, de ver o dia, o sol, o mundo ao nosso redor, as coisas se transformam. As janelas e portas se abrem e a vida começa a fazer muito mais sentido do que simplesmente trabalhar, acordar, comer, dormir, pensar em você e não se importar com o outro, com o que o outro está sentindo. Nós estamos carentes de gente, nós estamos carentes de emprestar um ombro, de encontrar um ombro, nós estamos carentes de relacionar, nós precisamos, às vezes, rir um pouco mais, nós precisamos trocar mais experiências, precisamos urgente de pessoas que tenham capacidade de amar, de compreender o próximo, sem ideias preconcebidas. O mundo precisa de sonhos, de fantasias e de gente que tem vontade de transformá-los em realidade. É preciso sair desse automatismo e dessa superficialidade, do consumismo exagerado, do querer ser melhor que o outro, do se privar do outro, que sejamos simplesmente nós mesmos, sem máscaras, para podermos cuidar de nós, nos importar mais com a gente e também com o outro. Pessoas precisam de pessoas e o mundo, para ser melhor, precisa de nós. Juntos. Olá, tudo bem? Como você está hoje? Bom, eu adoro ouvir histórias e espero que a sua vida se transforme em uma história bem interessante, daquelas que só conseguimos parar de ler quando chegamos ao final. Um ótimo dia.